vezes nós paramos e lembramos do passado. Aprontamos tanto que ninguém imaginava que hoje estivéssemos assim, mudados. Vida nova, livres, totalmente livres, para louvarmos e exaltarmos o Senhor, nosso Criador. Me lembro bem daquela infância e o que acontecia em minha vida. Tinha Jesus sempre ao meu lado, eu nunca percebia. Vendo muitas coisas acontecer, eu sem saber o porquê. Felicidade me esperava, eu nem me preocupava. Imaginava que um dia eu seria só mais um, repleto de riqueza, mas sem poder ajudar nenhum. Mas aí, se um dia quiser que sua vida mude, escuta. Do mal passe pro bem, meu irmão, seja o recanto. Do bem, malandra aqui, vem que tem Jesus Cristo em sua vida, se quiser, amém. Uma vida em abundância, paz e muito amor. Por algum tempo eu neguei isso, mas hoje eu sou do Senhor. Então pra quem duvidou, não gostou da minha proposta, agora nesse momento Jesus Cristo bate na porta. Pare, preste atenção, esqueça aquele velho time. Abra teu coração e seja agora o homem livre. Estou livre, o Senhor me libertou. Estou livre, descobri o que é o amor. Estou livre, o Senhor me resgatou. Estou livre, a minha força é o Senhor. Peço, veja como a minha vida está. Deixei o crime, eu vou orar, ver se bem assim eu posso contar. A minha história não há por que mentir. Eu era tribuloso, não precisa discutir. Mas tenho alguém poderoso. Me dá força da vitória, no rap eu rimo essa nova estrada. Me deu paz, seu nome é Jesus. Agora eu tô na verdadeira luz. Ele vive, não tá mais crucificado e morto. Eu tô muito bem chegado, eu sou um homem novo. Também vivia tipo assim, muito mais eu queria usar. E hoje eu posso contar que sou um homem livre. O Senhor me libertou. Estou livre, descobri o que é o amor. Estou livre, o Senhor me resgatou. Estou livre, a minha força é o Senhor. Por isso a força aqui me leva a cantar. Eu vejo crianças brincando na rua, não dá pra acreditar, hoje não teve aula. Porque estão em greve, amanhã vou perguntar. Ordem e progresso, como se escreve? Não dá pra escrever, só pode ler nas manchetes de jornais e o que a gente vê. São professores reivindicando novas ações e políticos prometendo. Vixe, época de eleições, enquanto a gente sonha com um futuro melhor, nosso presente se dissuade sólido a pó. Vivemos no Brasil, onde a polícia ensina a fazer a lei, a fazer chacina. Enquanto eu estou aqui rimando, lá em casa tem uma mãe pelos seus filhos orando. É, e por vocês também. Estou livre, o Senhor me libertou. Estou livre, descobri o que é o amor. Estou livre, o Senhor me resgatou. Estou livre, a minha força é o Senhor. Descobri o que é o amor, encontrei a paz em meu Senhor. Sei que além de tudo Ele é o Salvador. Venha conhecer também o meu Senhor. Então venha conhecer o Rei. Então venha conhecer o meu Rei. Pois além de tudo Ele é o meu Rei, meu Rei, meu Rei. Estou livre, o Senhor me libertou. Estou livre, a minha força é o Senhor.